ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissora ZBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8 horas em ponto, ótima quarta-feira para você. A seguir tem Manhã MEC FM. Manhã MEC FM. E começamos com a abertura Viagem a Reims, de Rossini, orquestra de Cleveland e a regência de Georg Sell. Thank you. Na Mac FM, abertura A Viagem a Hams, de Rossini, orquestra de Cleveland e a regência de Georg Sell. Rio de Janeiro com manhã de sol e algumas nuvens nesta quarta-feira. Não há previsão de chuva. Neste momento, no centro da cidade, 16 graus. Manhã Mac FM. Variações sobre um tema de Silvana, Opus 33 para clarinete e piano de Weber. Piano, Mariko Hayashi. Clarineta, Carl Leister.